Olá, queridos amigos do nosso blog Arquivo Wrestling. Estamos aqui hoje para fazer nosso primeiro Arquivo Cast. Falaremos sobre o último pay-per-view da WWE, o No Way Out. Junto comigo está o nosso querido administrador do blog, Mr. Jack. Olá, Mr. Jack. Olá para todo mundo que está escutando esse nosso primeiro Arquivo Cast aí. Bom, tomara que vocês gostem, como falei, é nosso primeiro Arquivo Cast, então estamos ainda ajeitando algumas coisas. Bom, vamos então para a primeira luta no pay-per-view, né, que aliás foi um pay-per-view cheio de surpresas. Primeira luta foi a Elimination Chamber da SmackDown valendo WWE Championship, que continha os seguintes lutadores: Edge, defendendo o cinturão, Jeff Hardy, Undertaker, Vladimir Kozlov, Triple H e Show. A luta foi boa, né? Começou com Edge e Jeff. Foi uma coisa mais absurda que aconteceu, que eu vi nessa primeira Nation Camber, foi a eliminação do Edge com apenas 13 minutos. O que você acha disso, Mr. Jack? Ah, foi uma grande surpresa o Edge ser eliminado, foi um eliminado muito ligeiro. Eu achava que nunca, porque ele estava com o título, né? Eu achava que ele ia ficar muito mais tempo, porque já como ele estava com o título, né, ele tinha que tentar reter o título pelo menos. E foi tudo ao contrário. Foi, e isso também é uma grande coisa, né? Vamos dizer assim, com certeza ele devia ter, pelo menos os bookers deviam ter dado pra ele um pouco mais de oportunidade. Tudo bem que depois eu acho que até combina ele ter ficado apenas 3 minutos, pois ele poder se recuperar para a Elimination Chamber da Raw, que foi uma coisa inesperada, né? Isso mesmo, uma coisa totalmente inesperada. Bom, depois do Edge ser eliminado, quem entra é Vladimir Kozlov, que ataca muito, muito, muito, muito Jeff Hardy. Ele acerta várias joelhadas, ele acerta muitas joelhadas e socos, e aquele finisher dele, que agora não tô lembrado o nome, na barriga do Jeff. Bom, o tempo estoura, né, quem entra é o Big Show. Big Show entra, rasga a camisa do Jeff, ataca ele absurdamente. Ele e Kozlov ficam se revezando nos ataques, né? Jeff até tenta esboça alguma reação, mas ele não consegue. O que você acha justo essa combinação de golpes, sabendo que a Elimination Chamber é cada um para si? Ah, justo não, né? Claro, mas aí já tava tentando, tipo, queria aparecer mais que o outro, né? E daí o Jeff que levou pau, né? Bom, o próximo a entrar, então, foi o... Se não me engano, foi, acho que, o Triple H, né? Triple H entra e começa, ficam trocas de socos. E então, vem a eliminação do Big Show, não é? É como pedigree do Triple H. E seguido de um Swanton Bomb do Jeff. E ainda assim, Triple H aproveita e pina ele. Essa eliminação do Big Show, ela foi bastante rápida também, né? Ele não ficou muito tempo em cima do ringue, apesar de seu grande tamanho, não adiantou muito isso, essa força dele. É, ele se aproveitou bem enquanto ele já tava socando o Jeff. Mas depois que o Triple H entrou, ele levou uma boa sura e já foi. E já foi poço. Continuando, então fica apenas Jeff, Triple H e Undertaker, né? Que entra logo após o show ser eliminado. Undertaker entra, vai pra cima do Jeff, depois ataca o Triple H, um Old School, e elimina Jeff Hardy com um Tombstone Player Drive, sobrando apenas Triple H e Undertaker. A luta continua muito boa, né? Ambas as partes atacam muito bem, mas vem a grande coisa da noite, né? Vamos dizer assim. Taker tá no corner, né? Tipo, o Edge vai pra socar a cabeça dele, ele reverte e tipo, o Edge escapa e manda um pedigree. Isso foi a... Nossa, eu não esperava. Achei uma sacanagem que fizeram com o cinturão da WWE Champion. E você? Ah, sei, tipo, o Triple H já tá ganhou. Ele não pode ficar sem título. É, ou ele tá com título, ou ele tá correndo atrás do título. É sempre ele, sabendo que SmackDown tem bastante lutadores bons, ótimos wrestlers, e é sempre ele tá com título ou correndo atrás. E contando, né, que antes dele ganhar, o Undertaker deu um Tombstone Spirit Driver nele, né? E ele foi, nossa, ele conseguiu sair. Tipo, é, isso daí foi um absurdo, né? É que nem você disse, se ele não tem título, ele tá correndo atrás de um. Tipo, porque após ele levar o Tombstone, né? Tipo, porque não é muitos que conseguem levantar após um Tombstone Spirit Driver, né? Ele levanta e logo após aplica seu pedigree e ganha. Tipo, é sempre, sempre o Triple H. Que nota você daria para essa luta? Eu daria um 8. Nota 8 tá ótimo. Bom, pra luta em si, no seu contexto, eu daria um 9. Agora, pelo seu final, eu daria 5 no máximo, sim, entende? Porque foi uma coisa inacreditável. Na minha opinião, quem deveria vencer seria o Taker, o Ed retendo, ou o Jeff. Eu não me agradou isso. Vamos então pra próxima luta, né? Que era Randy Orton vs Shane McMahon numa No Holds Barred match. É, eu achei a luta, meu, muito boa, boa, boa luta. O Shane usou bastante apetrechos, aquelas varetas lá, ele usou bastante. Os golpes do Shane são muito bons, o Shane é um bom wrestler, luta bem. É, e depois, né, quando o Shane foi aplicar seu golpe, né, que o Delegance estrovou, porque é sempre ela entra e ajudando o Randy Orton. E daí, e o Randy Orton aplica seu RKO no final. É, eu concordo plenamente com você, o Shane luta muito bem. Randy Orton é um lutador de terceira geração ótimo, esse cara vai ter um futuro muito bom. Mas, é que nem você disse, a luta tava boa até o momento que a The Legacy invadiu. Quando eles viram que o Orton tava perdendo uma feio, tiveram que invadir. Porque eu acho isso, eu não acho isso legal. Tipo, tem certas horas que vale a pena isso acontecer, né, em lutas, mas... Acho que isso está se tornando repetitivo demais. Eu não gostei muito disso. Não me agradou muito essa vitória. Eu pensei que o Shane ganharia. Que nota você daria para a luta? Bom, eu daria 8,5, porque a luta foi muito boa. Só eu não achei legal que a Delegance estrovou, né? Tipo, estrovou não. Ela entrou para ajudar o Randy Orton. Eu daria a mesma nota, um 8, 8,5, só pelo final que estragou um pouco a luta. Essa feud que está acontecendo entre o Randy Orton e os McMahons, eu acho que vai dar muito boa. Tudo começou antes do Lano Royal Rumble ainda, né? Que foi aquela... Foi a vitória do Randy Orton no Royal Rumble, que já garantiu ele no WrestleMania, né? Daí veio toda essa confusão com os McMahons, ele atacou o Vince, atacou o Shane, a Stephanie então, no Raw agora, que atacou a Stephanie e o Triple H tá querendo o couro dele. Na minha cabeça, isso vai dar uma boa storyline no WrestleMania. Triple H versus Randy Orton pelo WWE título. Por isso que eu acho que ele ganhou o título nessa Elimination Chamber. Vamos então para a próxima luta. Jack Swagger vs Finlay pelo ECW título. Finlay começou atacando, né? Foi uma luta razoável pra mim. Eu não curto muito ECW, apesar de Finlay ser um ótimo lutador. Foi engraçado que a torcida, né, no estádio começou a gritar que We want Christian, que nós queremos Christian, né? Christian que recentemente estreou na ECW. Bom, mas voltando à luta, achei uma luta razoavelmente boa. Swagger e Finley lutam muito bem, apesar de eu não gostar muito do Swagger, considero ele um lutador pacas. Vários golpes dos dois lados, vários kickouts. Mas no final, né, acontece sempre a mesma história. O Hornswoggle atrapalha, só que dessa vez deu errado, né? Quem acabou sofrendo foi o próprio Finlay, onde Jack Swagger aproveitou sua distração, mandou seu finisher, o Gut-Wrenching Powerbomb, e venceu, né? Eu não esperava muito essa luta, eu pensei até que o Finlay ganharia, mas não me agradou muito. E você, Mr. Jack? Ah, que nem eu também não gosto muito de W, porque esse W de hoje em dia ela não é mais extreme. E o Tommy Dreamer, que é um puta lutador, tá jogado, não estão usando ele pra nada. E daí põe o Jack lá lutar, que eu não acho ele um bom wrestler, lutando contra o Finlay. O Finlay é um bom lutador. Sem dúvida, ele luta muito bem. E lá, vai lá o Jack e ganha de volta. É a puta saco. Que nota você daria para essa luta? O 7,5 tá ótimo. E você? Viu? Que nota daria? Bom, eu daria um 7, um 8, né? Eu não curto muito a ECW. Por isso eu não daria um 7, até mesmo por causa desse final play do a luta podia ter sido um pouco melhor, né? Por exemplo, Finley errado no Celtic Cross e o Jack Swagger feito o finisher dele, mas com o Hornswoggle atrapalhando, isso daí já tá virando muito repetitivo, né? Tá virando um tabu muito chato. Vamos então, né, para Shawn Michaels versus JBL, que seria a luta para finalizar com essa feud entre os dois, onde se Shawn Michaels ganhasse, ficaria livre de JBL para sempre, e se JBL ganhasse, teria que pagar tudo que deve para Shawn Michaels e deixá-lo livre. Tinha um monte de gente torcendo para Shawn Michaels, né? Que novidade! A esposa dele estava no ginásio. Bom, vamos para a luta. JBL faz pressão, né? Pro Shane, pro Shaw, é lógico que isso vai acontecer. Eles se atacam bastantes. Shaw começa na frente. A luta fica muito. Não, uma das melhores lutas da noite, sem dúvida de sombra. Eu achei. Shaw manda seu finisher no final, né? O Swing Music, um belo Swing Music, e venceu a luta, que seria. Acho que todo mundo esperava, né? Os Bookers não tinham que mudar muito nessa luta. Acho que. A não ser que eles quisessem botar alguma coisa mais pra WrestleMania. O que você acha, Mr. Jack? Eu acho que essa luta já tava, não tinha que esperar mais, era certo, era bom, quase certo que o Shawn e o Shawn Michaels ia ganhar. Só se eles botassem, dessem pano pro WrestleMania, mas seria muito difícil porque daí eu já teria uma segunda chance e aí não ficaria muito bom. Mas assim, a luta foi muito, muito boa, boa. Só o resultado que eu acho que todo mundo quase sabia, então não teve aquela expectativa de quem ganhava, mas a luta em si foi boa. Eu concordo nesse negócio aí de expectativa, né? Então, eu daria uma nota 9 para essa luta. Achei uma luta extremamente boa. Eu daria um 8,5. Por caso mesmo, tipo, a luta não. Em si a luta ela foi boa. Mas o resultado, como disse, todo mundo sabia, então. Então já não teve mais aquela expectativa de quem ganha e quem perde. Então vamos agora para próxima luta, que seria Elimination Chamber da Raw, né? Começa que tem os seguintes lutadores: John Cena, para tentar reter o World Heavyweight Champion, o Rey Mysterio, Kane, Mike Knox, Kofi Kingston e Chris Jericho. Vamos lá, primeiro a entrar John Cena, Kane, Mike Knox, Kofi Kingston. Ia entrar e a surpresa maior da noite, Edge. que você achou dessa entrada do Ed, esse ataque que o Ed fez ao Kofi Kingston? Ah, o Kofi Kingston ficou meio como jobber, né? Ele só nem entrou dentro do ringue e já levou uma cadeirada do Edge e ficou no chão mesmo. E o Edge tomou o lugar do Kofi Kingston. Achei meio pai isso. Porque agora pensando no negócio, quando o Kofi Kingston levou a cadeirada, ficaram todos muito aflitos, né? Até o Rey Mysterio chegou a entrar no ringue. Tu acha que isso daí fazia parte da storyline ali, da história, o Rey Mysterio entrar ali e pedir socorro? Ou será que ele se machucou de verdade mesmo? Ah, isso era com certeza, né? Porque nas lutas, tipo, nos shows semanais, os caras levam uma cadeirada e já, tipo, levantam, um desmaio nunca. E ali, ele só levou alguns socos e uma cadeirada, o cara caiu morto. Então, isso já, pra mim, já tava na storyline. Então, vamos continuar aqui. Então, daí o quinto a entrar foi Rey Mysterio e o Chris Jericho por último, né? A luta começou com Jericho e Rey. Jericho começa atacando o Rey Mysterio, né? Manda um Monkey Flip. O Rey Mysterio tenta 619, mas não consegue. A luta fica nesse vai, vai, vem, vem. Estoura o tempo. Quem entra é o Kane e a luta então, adivinha quem Kane ia atacar por primeiro? Rey Rey. Mysterio. Com certeza, por que será, né? Kane ataca o Jericho. Jericho ataca Rey Mysterio. Tenta o pin, Rey Mysterio dá kickout, fica nessa. Um ataca, dá pin, dá kickout, um outro ataca. O Rey dá um 619 no Kane e ainda Jericho aproveita para dar o seu code breaker. E piná-lo, né? Quem está eliminado. Em seguida, quem entra é Mike Knox. Vai direto para cima de Rey. E pina, mas Jericho dá kickout. Taca Rey Jericho de novo. O Knox também. Eu acho que ele foi mais um jobber, né? Porque ele não teve muita ação, né? Ele entrou, deve ter ficado 6 minutos. E saiu. É porque dele no final da luta ele pega e leva um backbreaker de Rey e um codebreaker do Chris Jericho e é eliminado. A luta fica paranoia, entra o Ed, grande surpresa da noite. Na minha opinião, acho que o Ed merecia ganhar, mesmo apesar da babaquice dele, o Ed ou o Rey. Mas vamos ver o que vai acontecer nesse desfecho. Ed vai para cima do Rey, Jericho também se mete na briga, os três se trocam socos. A luta continua nessa, né? E então entra o Senna e acontece a melhor coisa que eu vi no, na WWE. John Cena manda o seu Five Knuckles Shuffle em Edge e tenta o Fu. Que é o nome, não é mais Fu, né? A atitude é Adjustment. É isso? Isso mesmo. Bom, enfim, mudou bastante o nome, né? Bom, enfim. Ele tenta o Attitude Adjustment, leva o Code Break de Jericho, um 619 de Rey e um Spear de Edge que o elimina. Das coisas mais lindas que eu vi, né? Que uma sequência excepcional. E o que eu tô conferindo aqui numa notícia é que John Cena ficou exatamente 1 minuto e meio no ringue. Nem o Edge, né, deve ter acreditado. Ninguém deve ter acreditado. Então, sobra apenas Edge, Rey e Jericho. O Rey joga o Ed no câmera de vidro, tenta atacar Jericho, só que o Jericho reverte no House of Jericho e Rey novamente reverte no Roll Up In e elimina Jericho. Sobrando apenas Ed, a grande novidade da noite, e seu adversário, o Rey Mysterio. Já tiveram uma feud incrível que eu adorei particularmente. Ed, né, começa, espera tentar, tipo, nessa hora ali com que o Rey faz o roll pin Jericho, ele ficou caído, né? Daí o Ed só levanta assim para atacar ele e tenta o Spear, mas o Rey Mysterio consegue sair e reverte num roll pin. Ed dá kickout, Rey manda mais um golpe, Ed pina, dá kickout, Ed tenta um roll pin, mas Rey reverte chutando a cara de Ed pina, mas Ed dá kickout. Rey chuta Ed e pina, mas Ed dá kickout, fica nessa por um longo tempo, né? Então, no final de tudo, Rei manda um 619 na nuca do Ed, né? Corre na direção de Ed e Ed joga no vidro da câmera. Ed volta ao ringue e manda um spear, pina, que é incrível. Ó, com o incrível acontecimento da noite. Ed se torna o novo World Heavyweight Champion pela oitava vez. O que você achou dessa luta, Jack? Eu achei essa luta a melhor luta desse pay-per-view no Way Out. É muito, muito boa essa luta. E o que impressionou mesmo foi o Ed entrar ali, atacar o Kofi Kingston e ele participar da Elimination. Também que eu gostei muito foi A eliminação do John Cena? A eliminação de John Cena foi massa. Dá bem que eu não gosto desse cara, porque senão eu ia ficar muito puto da cara, cara. Eu ia odiar, mas como eu amo o John Cena, né? Adorei essa eliminação muito fraca dele. 1 minuto no ringue, cara. Acho que nem ele queria que tão humilhado, né? Bom, mas voltando à luta em si, o que que você achou da luta em si? A luta foi ótima, lutadores ótimos no ringue, e o John Cena sendo eliminado ali, ligeirão, foi muito massa. Desculpa os fãs do John Cena, né? Mas pra mim foi muito massa ver aquilo, o John Cena sendo eliminado em menos de 2 minutos, isso? 1 minuto e meio certinho, que nem eu vi aqui numa notícia. Nossa, 1 minuto e meio. O John Cena sendo eliminado em 1 minuto e meio. Meu, é muito, muito massa. John Eu acho Cena. que isso daí até, né, perto do Jamie Noble semana passada, que ficou 16 segundos com o Kane, né, valendo um título, isso deixa o Jamie Noble no chinelo. Isso é uma luta valendo cinturão, né. E eu diria essa luta 10. 10, sim, não teve falhas, foi uma luta boa. A entrada do Ed, então, foi uma surpresa que valeu a pena. Não por ele ter ganhado o título, mas pela luta em si. O Rey Mysterio lutou muito bem, merecia ter ganho, mas os bookers com certeza devem ter algo guardado melhor para o Rey Mysterio. E você? Foi a melhor luta do. Eu acho que foi a melhor luta do Rey Mysterio enquanto ele tá na Raw. Porque depois que ele se machucou no draft 2008, ele veio pra Raw, ele não tá sendo bem aproveitado. E eu espero que no draft de 2009 o Rey volte pra SmackDown. Porque na Raw ele não está sendo aproveitado e na. É, né? Pelo menos na SmackDown ele tinha a chance de ganhar o título, né? Estava combatendo pelo título aqui. O máximo que ele conseguiu foi entrar numa semifinal para conseguir uma luta pelo Intercontinental Champion. E essa Elimination Chamber. É isso mesmo, né? Eu espero que ele volte, mas na Elimination o Rey foi lutou muito, muito, muito. O Rey tava muito foda, ele tava lá lutando. E eu achei meio que sacanagem o Ed participar das duas, né? Participou das duas, mas também foi massa, porque ele veio ali, foi uma surpresa para todo mundo, surrou com a Kingston. Chegou no final e se tornou o novo World Heavyweight Championship. Bom, você teria mais alguma coisa para comentar sobre esse nosso primeiro arquivo cast? Alguma coisa a acrescentar? Claro, eu sei que como nosso primeiro arquivo cast, pode ter algumas falhas. A gente também não é profissional nisso. A gente tá começando. Então pode ter algumas falhas no podcast e os nomes, alguma coisa, a gente pode ter errado alguma coisa, mas foi nosso primeiro. Espero que vocês gostem. Eu também gostaria de agradecer ao pessoal aí que está escutando. Gostaria de falar que o Mr. Jack Digita, nosso primeiro arquivo cast. Espero que não seja o primeiro e último, né? Espero que vocês tenham gostado. Se dúvidas, mandem pra gente, postem, comentem. Espero que vocês gostem e fica até a próxima. Até mais. Tchau. Até o próximo arquivo cast.